Viajando. Não sei por onde eu começo a viagem do meu verso, do princípio ou do inverso. Tô perdido, te confesso. Qual é o tema? Viagem de terceira dimensão. O quê? Muita calma, meu irmão, mas quer saber? Não esquenta. Pro alto e avante é o 3D violenta. Pancada sonora só pra você entender o que a gente quer dizer. Se também não entender, tudo bem, fazer o quê? Ei! Não mexa no painel de controle da nossa nave. Somente o DJ Caveira, ele sabe. Na decolagem tudo pronto com a munição. Raios cósmicos de grave pra tremer o chão. Preparem-se, irmãos, turbulência não tem aqui não. Na mais louca viagem em terceira dimensão. Nos controles direcionais, mano, só ele de cá. 3, 2, 1, a nave vai decolar. Daqui a 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá louco.